Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar. Levante a cabeça apenas e deixa as lágrimas rolar. Pensei em desistir, mas vi que aquilo era burrice. Minha missão vim matar, só que não através do crime. Tô a bamba disso tudo, de saldo negativo. Não quero ser mais um contando histórias dos presídios. Mas aí me segurei pra não pegar uma arma, atirar na cabeça, ver minha mãe desconsolada. Suicídio é imperdoável e eu sei, perante o pai, pedir perdão é em vão, segunda chance nunca mais. O homem vira covarde, se foge dos problemas, tem que ser firme e forte. Diante de tudo ergue a cabeça. A falta de sabedoria às vezes te condena, tipo assim, prisão perpétua da mente bate a sentença. A pior coisa do mundo é viver de ilusão. Sente a falta de apenas um quando se está entre um milhão. E agora o que vai ser de mim? Tipo assim, do meu futuro aí. Vou viver o presente que pra mim agora é tudo. Aí bandido, bandido, veja só. Sujeito homem, mas tá aí se acabando. Mas tá aí um passado sujo que eu me arrependi. Pedi perdão, concebi, mas o que eu quis não veio pra mim. E me fez fraco diante a luta, que eu fosse um derrotado, mas não. Diante a guerra da vida condecorado. Se continua assim, você destaque de jornal, o centro das atenções no plantão policial. Mau exemplo da novela, o Ibope na tela, ou perante uns considerado comédia. Isso tenho comigo, errei então vou pagar. Talvez esse seja o peso do fardo, vou carregar. Trilhei o meu caminho, então vou continuar. Apenas dê tempo ao tempo, se tiver que ser, será. Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar. Levante a cabeça apenas e deixa as lágrimas rolar. Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar. Levante a cabeça apenas e deixa as lágrimas rolar. Sentimento obscuro faz marmanjo passar mal. Faz os truta na neurose e esquecer sua moral. O que tudo conquistou, o respeito, o conceito. O diabo quer assim, mais um na fila dos enfermos. Mas o que eu tô fazendo, olhando a morte vim buscar? Acreditando que lá embaixo as chamas pode me queimar. Perdi várias batalhas, mas essa não perdo mais. Porque é só vencer a guerra e levantar o branco da paz. Acreditar que o mundo roda e nem tudo está perdido. Avalia minha competência como homem, não menino. E não é justo que eu responda a uma falha do passado, porque hoje eu tô disposto a perdoar e ser perdoado. Claro que incomoda sua falta nessas horas, claro que a história não acaba dessa forma. Mas eu tenho a esperança de poder viver assim, aguardar o melhor momento que um dia foi pra mim. Será que eu estou errado? Não ando mais armado, não ando mais armado, não ando mais longe armado. Longe dos canos da ganância, longe das gradias, então perto dos mano, dos cadernos, vivendo livre, firmão e são. Porque o pior conselho é aquele que não tem respeito, aquele que vem embrulhado junto com um mau exemplo. Eu tento ver e acreditar que é estreito o meu caminho, mas também a flor é bela e traz com ela os espinhos. Se a saudade é que é grande, a minha vontade é te ver. Porque não basta as lembranças, é bem melhor acontecer. E só depende de você, então pare de lamentar. O objetivo não é esse, é caminhar e não para se pá. Trilhei o meu caminho, agora eu vou continuar. Apenas dê tempo ao tempo, se tiver que ser, será. Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar. Levante a cabeça apenas e deixa as lágrimas rolar. Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar. Levante a cabeça apenas e deixa as lágrimas rolar. Sei que é difícil compreender, sei que é difícil caminhar e deixa as lágrimas rolar. Ah.